uma emissão o fim de semana à porta. Ora, espero que estejam todos bem aí desse lado. Ora, hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, é o último dia do mês de abril, e a minha última emissão de abril, de 2021. Para quem trabalha, muita coragem. Para quem conduz, que anda nas estradas, e que façam viagens, tudo, também muita coragem. E para todos os doentinhos, muita coragem para todas as pessoas que estão a sofrer. Ora, então vamos começar a nossa emissão e vai ser com Concha Bombom. Peguei o meu biquíni, dei gasosa ao meu mini e voei pela marginal direito ao sol. Não esqueci o portátil no seu estilo versátil, só com ondas de bom rock and roll. Tenha foto novela, bem romântica e bela, toda beijos do princípio ao fim, que me fazem pensar se ainda irás demorar a chegar à praia ao pé de mim. Bombom, só para ti como um bombom, só para ti como um bombom, só para ti como um bombom, só para ti como um bombom. Quando aperto ao calor, eu uso bronzeador para minha pele ficar da cor do chocolate. E vai a rádio tocando, e o mar na areia rolando, e eu ficando nesse tom de agradar. Quando vais a chegar, no teu jeito de andar, és tal e qual o Tarzan, e eu sou a Jane. Sinto o corpo a tremer e vou para ti a correr. O que é que eu hei de fazer? Apaixonei. Bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom. Quando vais a chegar, no teu jeito de andar, és tal e qual o Tarzan, e eu sou a Jane. Sinto o corpo a tremer e vou para ti a correr. O que é que eu hei de fazer? Apaixonei. Bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como um bombom. Bom. não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos que talvez por engano você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, mas tem que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. Ora, muito bom dia, estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então, se você também quiser escutar a nossa rádio, é só fazer por internet, é só fazer arcanciel.iota.gmail.com. Então, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, porque ainda vimos de começar, não é? E então, tudo bom para todos. E vamos continuar então com Carlos Paião. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Ei, playback, ei, playback, ei, playback. Precisas de acertar, não tem nada que enganar, e assim mesmo sem cantar vais encantar. Ei, playback, ei, playback, ei, playback. Põe o microfone na frente, muito disfarçadamente, vai sorrindo que é pra gente lá presente não notar. Ei, playback, tu és alguém, mesmo afónico cantas bem. Ei, playback, fazer playback, e vivo playback, faz-me sempre cantar. Ei, playback, respirar para quê? Quem não sabe também não vê. Ei, playback, a fazer playback, e vivo playback, dá para toda uma soirée. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Ei, playback, ei, playback, Pois eu hoje fui ao fundo da mala e encontrei lá uns discozinhos com outras músicas, que é para variar um bocadinho, não é? Senão é sempre as mesmas músicas e a gente tem que passar de vez em quando umas músicas diferentes. Ora, então, quanto à nossa meteoro de hoje, e vai estar bom, e estamos neste momento com 7 graus e o tempo está degajado, e vamos estar até 14 a 15 graus à tarde. Até continuamos então com a nossa música e vamos continuar com ABBA. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme.

também para cantar uma canção. Dei um convite para contigo me encontrar, nem para falar de solidão em qualquer data especial para lembrar, nem para saber como é que faz, nem comentar o que disseram os jornais. Nada direi para explicar aquele impulso de para ti telefonar. Só de vontade de subir ao meu pai. comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. De vontade subiram no pão, comeram com casca, comeram a fruta, caroço dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. Ora, 9 horas e 47 minutos e 15 segundos. Ora, então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, se você ainda não se ligou à rádio, então ligue-se para escutarem estas bonitas músicas portuguesas. Ora, e continuamos então, e vai ser com Graviel Chau Chau, leva-me ao cinema. Mas isto está mal para ir ao cinema, não está? Ainda não está nada aberto. Temos que ter paciência até o governo dar-nos as ordens que são necessárias. Então vamos escutar a música. ter a sala gastada. Está a secretar um sujeito que ele diz, mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espetadelas furtivas das vizinhas. O tempo que vou dar na alma daquela casa onde às vezes praticava as sardinhas, quando a noite de guitarra e barra estava leve a que ficavam com cortinados de chiclas e pintinhas, perderam de toda graça, porque hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá que eu vejo quem passa hoje para ir aos pinhos, entregaram o horário nas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça, a casa da Mariquinha. Da casa o que fizeram, melhor foi que mandassem para as alminhas. Pois se a casa do pinhor, o que foi viver de amor, a ideia que não cabe cá nas minhas recordações de calor e das saudades do gosto que eu vou procurar esquecer. Numa ginja, pois dar comer à dor é o maior, já dizia Mariquinhas. Pois dar comer à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Thank you. parente visitar. Que há muito tempo não via. Minha, minha prima, um gato. Crescer coçado queria. Mal o gatinho me viu. À minha volta andava. Quando queria ser coçado, seu escuro pelo eriçado. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. Ora, são 10 horas na nossa rádio, Rádio Arco-Íris, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Estão na escuta da música portuguesa com a presença de Lourenço. E então estamos com o agrupamento de cantar regionais de Amarante. Minha prima, eu é que assim o ensinei. O gato da minha prima é escuro e peludinho. Ela dizia cantando, posso, posso, meu gatinho. E eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. Parentes visitar, que há muito tempo não via. Vinha minha prima um gato, que ser coçado queria. Mal o gatinho me viu, à minha volta andava. Quando queria ser coçado, seu escuro pelo eriçado. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. Eu cocei, cocei, cocei. Aquele belo gatinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. A minha prima contente dizia com sofreguinho. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Thank you. Então, e continuamos e estamos à escuta de Hélder Batista, de beber não posso deixar. Ui, é verdade, a gente, ao menos água podemos beber, mas o álcool temos que ter um bocadinho de cuidado e com moderação. Então continuamos com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Eu não posso deixar. Se eu vim sur Arc-en-Ciel. quando nos roseirões bailam-se os bailes finais. Ainda seus animais rodam passos imortais. Verei no tango da morte quem será o meu consorte. Nas noites tão iguais bailam-se os bailes finais. Nas danças funerais jogam-se amores desleais. Verei no tango da morte quem será o meu consorte. Acordes finais ha! E nos meus braços vais sentir amores tão fatais. Já sei, no tango da morte quem será o meu consorte. Horas e 24 minutos, então estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E então eu vou passar aqui uma música de acordeão que foi pedido da sua amiga, do nosso Michel, o que fazia a emissão aos domingos, o domingos de acordeão. Então eu vou passar aqui um moço de acordeão para que ela ouça e para ti, Michel, onde estiveres também. Espero que tudo esteja bem e vamos então escutarem esta música bonita. moi. Ma mère nous chantait quand j'étais enfant. Histoire d'un matin perdu et d'un oiseau blanc. Un jour, le bateau s'en va, moi, vers l'océan. Et c'est le cœur plein d'amour, une fille attend. Marie-Alie, n'oublie pas, je t'aime. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser. Elle aime qui porte quelques mots au creux de son aile. La paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. Ora, então aí vimos de escutar uma música do acordeão que foi pedida da sua amiga que vivia com o Michel, nosso animador, de domingo, que fazia a emissão do acordeão todos os domingos. Espero ele, onde esteja, que nos esteja a ouvir e que esteja em paz. Ora, então aí continuamos com a nossa música e vai ser desta vez o grande amor da minha vida, Roberto. A primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia, tão cheio de ternura e de alegria. Começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menina. Sentimento a gente não domina quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida, pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Inesquecível eu te encontrei, nos abraçamos demoradamente, depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas cheias de emoção diziam o quanto a gente já se amava.

сияет, бурела эссенс, а каша тусмала. А ты мог бы это, куэла, и убийство у инфесу ты даже. А ты мог бы me veste. E se hoje eu sou alguém, por mim tudo fizeste para não me ver chorar. Quantas vezes me embalaste sem dormir nem descansar, noites em claro passaste. Peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Eu te agradeço na incrível noite, dia, qualquer hora. Tantas coisas tu me deste, quantas vezes a chorar. E se mais não me ofereceste, sei que não podias dar. Tanto amor que tens me oferecer, e só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Ora, 10 horas e 46 minutos na nossa ronda das ondas da Rádio Arcanciel. Então eu vou começar com as nossas dedicatórias. E desta vez tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Madame Esperança para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o seu irmão e a sua esposa, que deseja ótimas, um ótimo dia e de tudo que é de bom. Então vou passar aqui uma cançãozinha que ela gosta muito de ouvir, que é o Graciano Sagra, Eu Vou a Santiago. Eu vou. Ó meu santo padroeiro, vou com minha devoção cruzar pelo mundo inteiro. Quero ir a Compostela para pedir a Santiago. Vou acender uma vela no santuário sagrado. Vou rezar pelo inocente que morre sem fazer.

te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Vimos de ouvir José Amar e Lúcia Pérez, Tudo Se Paga. E continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Maria Augusta, para toda a sua família, e não esquecendo o animador e todos da Rádio Arcanciel. Ora, eu vou passar então aqui o que tem por título Domingo à Tarde. Sozinho. permitiu a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Ora, então vimos de ouvir o Domingo à Tarde, que foi pedido de Maria Augusta, e não esquecendo o animador, nem, eu também queria sair domingo à tarde, mas está difícil para a gente sair, não é? Pois a gente precisava de ir dar uma voltinha, uns bailes e fazer um bocadinho o nosso tempo, passar e falar com as pessoas, mas isto ainda não está como a gente quer. Então, mas temos que continuar a vida, e a vida continua. E então, para continuar, vamos seguir com as nossas belas músicas. E continuamos então com José Amaro, Sofro Demais. Onze horas e 25 minutos e 15 segundos, então nós estamos na quase na nossa reta final de mais uma emissão, o fim de semana à porta. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estou na companhia de Lourenço. Hoje só quero entender, lá no fundo perceber, por quem vivo a chorar. Quero que saiba por um segundo deste amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me ver chorar. Não volta mais. Quero que saiba por um segundo este amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Não me ver chorar. Sofro demais. Não vivo em paz, pois o tempo que passou não volta mais. Não volta mais.

quero irei. Todos me querem, eu quero o amor. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero o amor. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero o amor. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Que vais fazer? Olha que o nosso ordenado já pouco dá para trazer. É preciso amealhar um dólar de cada vez para a gente poder pagar a renda ao fim do mês. Está tudo caro, a vida está preta. De nauca trineta, no meio do mar, gritava, gritava, a vida está preta. Oh Maria, tem cautela com a roupa que me dá, das tantos relembros nela. Pronto e atrás, provando ela adormecer, olho na boca a chupeta. Eu tenho que perceber que a vida está mesmo preta. Está tudo caro, a vida está preta. De nauca trineta, no meio do mar, gritava e gritava, a vida está preta. Está tudo caro, a vida está preta. Está preta. Foi sempre uma luta, um homem luta por uma gorjeta. Até o gajeiro de nauca trineta, no meio do mar, gritava e gritava, a vida está preta. Está tudo caro, a vida está preta. A vida está preta. De nauca trineta, no meio do mar, gritava, gritava, a vida está preta. Não tem fim. Só você não vê que eu vivo assim. Não se importa com meu sentimento. Minha tristeza, o meu lamento. Mesmo que eu não fale sabe, só você não sabe, só você não sabe. Tenho andado triste, mas você não sabe. Tenho andado só, só que você não sabe. E chorado tanto. sabe, mas você não sabe. Só você não sabe. Os amigos dizem que eu mudei. Me perguntam onde é que eu deixei meu sorriso e toda a alegria que eu tive um dia. Que eu tive um dia. Mas essa saudade em minha vida, os amigos sabem, todo mundo sabe, só você não sabe. Anda abandonado, mas você não sabe, sofrendo calado, só que você não sabe. Vivo desse jeito, mas você não sabe, sem dormir direito, mas você não sabe. Ai amor, é demais tanta solidão. O meu peito é que sabe, todo mundo sabe, só você não sabe. Quando chego em casa, só você não sabe. Fico só no quarto, só você não sabe. Falo com as paredes, e você não sabe. E com o seu retrato, mas você não sabe. Desse jeito eu não sou feliz. Tô sofrendo tanto, mas você não sabe. Só você não sabe. Uma coisa é certa, e você não sabe. Mesmo não dizendo, você sempre sabe. Que eu te amo tanto, sei que você sabe. Sei que sabe o quanto. Sempre existe uma solução. Eu tô te esperando. Só você não sabe. Vai, amor. Sempre existe uma solução. Eu tô te esperando. Só você não sabe. Vou sair dizendo que você não sabe. Que a felicidade que você não sabe. Vive bem mais perto, que você sabe. Sou um homem certo, que você não sabe. Ai amor, seu lugar no meu coração está desocupado. Todo mundo sabe. Só você não sabe. Lugar no meu coração está desocupado. Só você não sabe. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. O café do Cotamelo junto à beira da estrada.

La BML sur Arc-en-Ciel. Em Fátima encontrei a fé, a luz que eu precisava ter. E quando eu fui lá a pé, senti a vida renascer. E junto com a multidão, seguro a vela na mão. As lágrimas caíram quando todos cantaram uma linda oração. Nossa Senhora, rogai por nós. Somos seus filhos, escuta a nossa voz. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, somos seus filhos. Dá-nos a luz. Hoje vim agradecer a graça que eu recebi, saúde, paz no coração. Como é tão bom estar aqui junto com os meus irmãos, todos unidos pelo amor. Nossa Senhora, rogai por nós. Somos seus filhos, escuta a nossa voz. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, somos seus filhos. Dá-nos a luz. Chora, para onde foste a alegria? A tristeza a toda hora é a minha companhia. A tristeza a toda hora é a minha companhia. Coragem, fé, ansiedade, virtudes que não perdi. Para ser feliz nunca é tarde, pois não sei para o que nasci. Para ser feliz nunca é tarde, pois não sei para o que nasci. Coração desespera, mas nunca, nunca se esquece que quanto menos se espera, a felicidade aparece. Que quanto menos se espera, a felicidade aparece. Nesta verdade só posso viver a vida a esperar. tiver de ser nosso. As mãos não virá parar. O que tiver de ser nosso, as mãos nos virá parar. Hoje vou-te provar que a vida dá muitas voltas. Ora, pois é, meus amigos, e assim vou terminar a minha emissão, a última do mês de abril. Hoje somos sexta-feira, 30 de abril, é a minha última emissão do mês de abril. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Ora, então, estarei cá para sexta-feira próxima, já será o mês de maio. E então, amanhã é o dia 1 de maio, é o dia dos milheiros, e estará cá, então, na vossa presença, a Cristina, para fazerem o programa. E desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, e até lá, tudo de bom é o que desejo a todos. E daqui a pouco vamos deixar com a RTP Internacional, e depois cá estará à tarde com mais uma emissão às 16 horas, às 18h30, Manu. Assim é o amor. Hoje da surpresa já fiquei refeito. Vou marcar presença se houver casamento. Dar meu testemunho que o amor eterno pode não ter género. Yeah. Nem religião, idade, raça ou cor. Todo o coração é livre do amor. E a felicidade não tem preconceito, só tem direito. Hey. Cristina era por acaso a boa da vizinha, lá do condomínio do andar de cima. Bem que o jardineiro me tinha avisado e eu não liguei. Hey. Cristina, apanhei as ruas dentro da piscina. Senti o ciúme subir pela espinha. Que a traição pode ter outro lado. E agora eu sei, Cristina. O drama foi traição, mas eu não guardo rancor. Cristina, olha isto no coração, mas eu desejo melhor. Cristina, quando se ama, não escolhe o sexo, nem graça, nem cor. Assim é o amor. Ora, então eu vou-vos deixar com a RTP Internacional. Bom fim de semana, bom apetite a todos e muita, muita saúde. 10 horas da manhã nos Açores.